matar a sociedade capitalista nojenta e selvagem. Tirando uma peça aqui, botando outra ali. Começo a gostar, começo a me divertir. Pra começar, não pagarei o FMI. Se quiser cobrar, vem aqui. Vou chamar alguns parceiros conscientes para me ajudar a governar o povo carente. Se pudesse, chamaria o sociólogo Betinho, que com todo o sofrimento sempre esteve sorrindo. Chamaria também Che Guevara e Zumbi pra lutar e destruir o poderoso Plim Plim. Continuando a brincadeira de arrebentar a sociedade, trazeria a burguesia pra minha comunidade. Ia ganhar um salário, queria ver enricar. Ia ralar, ralar pra se alimentar. Vou jogar os políticos na polícia militar, mas na do Rio de Janeiro quero ver eles chorar. Vou ver vocês combatendo o ladrão que você mesmo criou por investir na educação. Brincando de reinventar a sociedade capitalista nojenta e selvagem. Tirando uma peça aqui, botando outra ali. Começo a gostar, começo a me divertir. Brincando de reinventar a sociedade capitalista nojenta e selvagem. Tirando uma peça aqui, botando outra ali. Começo a gostar, começo a me divertir. Construirei um exército de informação, com humildade, autoestima e senso de revolução. O final da brincadeira todo mundo quer saber. Não é tipo novela, não vai passar na TV. Quando todos se unirem pra uma periferia, se fortalecer e acabar com a burguesia. Saber amar, viver em harmonia, com igualdade social a fome acabaria. Continua a brincadeira, não quero parar. Em todo lugar, neguinho ia estudar. Faculdade, saúde, não ia ter que pagar. E quando se aposentar, salário digno ia ganhar. Brincando de reinventar a sociedade capitalista nojenta e selvagem. Tirando uma peça aqui, botando outra ali. Começo a gostar, começo a me divertir. Brincando de reinventar a sociedade capitalista nojenta e selvagem. Tirando uma peça aqui, botando outra ali. Começo a gostar, começo a me divertir. Confesso, viajei, mas não falo besteira. Amanhã, quem sabe, realidade não, brincadeira. Agora o papo é reto, vai minha indignação. A música do gueto vem de perde a expressão. Eu vejo a cultura a se desintegrar. Quem acabou com o funk ia ter que pagar. Prisão perpétua, solitária, muito rap, escutar. Acabaram com o samba, salve, salve Cartola. Sambista de raiz, Mangueira, esse de história. O choro acabou, caiu na mão do burguês. Mas valeu, Pixinguinha, pelo que você fez. O forró nordestino, por sacanagem, acabou. Luiz Gonzaga, meu respeito, a cultura amou. Jesus King Combo arrastou multidões. O sou brasileiro abalou corações. Mostrou que a música negra é mais que rebolar. É raiz, é cultura, arte milenar. E o mestre James Brown, grande inspiração pro hip hop nacional. Mas os boy quer tomar, injeta ambição. Quer romper nosso elo e trazer destruição. Vamos usá-los igual papel descartável. Sugar e depois catar fora do baralho. Estão tentando derrubar a nossa autoestima, mas somos negros de fé. Isso não nos intimida, não tem conceitos formados e formam preconceitos. Dizem que somos inferiores porque somos negros. A cor da pele não diz o que está no coração. Deus me deu essa cor, eu tenho orgulho, irmão. Se posso chamar assim, quem fala mal de mim? Sou negro com orgulho e fé, mano, sou assim. Jogam piadinha, eu digo amém pra não sair da graça. Depois vejo se afundar no poço da desgraça. Somos todos iguais perante ao único Deus. Se ele perdoa os seus pecados, também perdoa os meus. Eu nasci pra vencer e isso eu te garanto. É por isso que eu estou aqui cantando. Pois Deus me deu a vitória, Deus me deu a vitória. Me orgulho mais ainda de ser negra nessas horas. Jovelina, Pérola Negra, Dona Ivone Lara, Bezerra da Silva, Cazuza, Gonzaguinha, Exite, o Peck, Preto Goy, Sabotagem, meu respeito, meu salve. Brincando de reinventar a sociedade capitalista nojenta e selvagem. Tirando uma peça aqui, botando outra ali. Começo a gostar, começo a me divertir. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão.